Fala, rapazes! Está começando mais um Outra Coisa Igual Podcast. Nós vamos voltar agora, minhas férias chegaram, então pelo menos até agosto a gente consegue gravar alguma coisa. E hoje nós iremos falar sobre a E3 desse ano. E eu estou com o senhor Christopher. Olá. E com a senhorita Ana. Fala, pessoinhas, ser humaninhos. Pois é, nós estamos aqui, vamos falar da feira de games mais importante, talvez? Top. Top? Muitas empresas estão aí, né? Estão um pouco se fudendo pra E3, né? Enfim, nós iremos comentar das principais conferências, tá? Vamos ficar falando de conferência chata, não. Falar só de conferência, entre aspas, boa. Vamos ver, né? Vamos ver. É. Então, bora para o podcast. Lema. Enfim, a gente estava conversando aqui, antes de gravar, né, alguns segundos atrás, que nós iremos falar apenas de três conferências desse podcast, né, que são as mais relevantes. Ou deveriam ser. Ou deveriam ser, exatamente. O resto a gente vai passar uma pincelada rápida. Vamos lá. Electronic Arts. Vocês se interessaram com alguma coisa? Olha, Titanfall 2 lá, parece bom, parece bacana. Agora 2, tem modo história. Vai ter modo história, exatamente. Mas só isso. O FIFA que tem o modo Journey agora, né? Modo história. Eu achei o FIFA parece legal interessante, agora. Né? Eu achei interessante. Se eu pelo menos gostasse de futebol, de FIFA. Mas a conferência em si foi mais ou menos, né? Porque foi aquela coisa, barriga que só da parte de esporte, que ninguém se importa. Ficar mostrando o Battlefield, fazer teaser do trailer que vai mostrar depois de 10 minutos. Battlefield 1, né, também, né, é o grande chamariz. Teve muita coisa chata, cara. Teve bastante. E teve umas coisas muito loucas, né, que depois da conferência teve o stream do Snoop Dogg jogando. É verdade. Um baseado na mão. Eu fiquei sabendo disso, muito legal, viu? Parabéns. Zac Efron também. Parabéns, Electronic Arts. Enfim. Muito aí depois bonito. Teve Bethesda, que teve como principal Dishonored, né? Assim, foi tipo, foi basicamente tudo que ela mostrou no ano passado, só que com Quake. Teve Quake, né? A volta do... Tipo, essa foi a única novidade. Mas fora isso também foi bem, bem mais ou menos também, né? A conferência. Acho que foi... Teve o Skyrim, né? A remasterização. O remaster tava todo mundo já esperando, né? Então, mas... É isso aí. No PC já deve estar mais bonito de qualquer jeito. Sim, já falaram que a Bethesda tá fazendo um Elder Scrolls 6, né? Mas isso é o mínimo que ela tem que fazer, né? Fallout e Elder Scrolls. Que é a franquia de maior sucesso aí, né? Sim. E o Dishonored 2, que ninguém se importa. Eu me importo, acho que vai ser mó bacana. Eu joguei o primeiro, achei bacaninha. Ele é daquele lá, muitas possibilidades, stealth, legal, é tipo... Assassin's Creed tipo, em primeira pessoa. Ou um Deus Ex no Human Revolution, só que em vitoriano e meio steampunk com magia. Aí depois teve PC Game Show, que ninguém ligou também, pra nada. Exato, placa de vídeo. Foi de placa de vídeo. Só os PCs Game. Só para os PC Master Race. Eu também amo. Umas coisinhas legais, mas nada que... Vai explodir a cabeça. Antes de falar das principais, teve a conferência horrorosa da SEGA, que eu perdi uma hora e meia da minha vida pra nada. Teve? 30 minutos. Eu nem vi, cara. Começou lá e teve... não vou ver isso não, velho. Eu não vi isso em lugar nenhum marcando que ia ter conferência, porque ninguém ligou mesmo. Teve conferência da SEGA, eles prometeram falar alguma coisa de Sonic, mas não mostrou porra nenhuma de Sonic, só falou. Deu 25 anos, né? 25 anos de Sonic, nada de Generation 12, ou Adventure 3, nada, então... Gente. Fazer o quê? Antes jogo nenhum do que jogo merda. E teve também E teve do da Square Enix também, que foi outra porcaria, nada de Kingdom Hearts. Provavelmente só no Tokyo Game Show. É, provavelmente. Ou Sonic Experience, se pá. É, provavelmente. Uma coisinha. Provavelmente. Então, vamos falar da grande primeira conferência da E3, que foi da Microsoft. Eu achei bem sólida. Foi bacaninha. Eu acredito que por conteúdo ela foi bem rica, assim, de conteúdo. Sim, sim. Teve bastante coisinha bacana. Vai começar pelo quê? Gears? Gears, que já foi mostrado numa demo do ano passado, né? Sim. Olha, tá maneiro, né? No final mostraram o Marcus Fenix, velhão. O pessoal foi a loucura nessa hora. Aham, uh-huh. Só aquele fanservicezinho. É um jogo que tem que comprar, né? Tipo, é um jogo obrigatório, né? Pra Xbox. Tem que ter. Xbox One, tipo, tem que ter, né? Sim. Esquece que o Judgment aconteceu. Aí teve Halo Wars, que é o RTS, né, do Halo. Sim, que já tinha sido anunciado ano passado mesmo. Anunciado. O Scalebound, que acabou se tornando o The Last Guardian, né, então. da Microsoft, que nunca chega. Né? Ah, não, bom, ele vai vir, ele não vai ficar sumido E3, tipo, um E3, duas E3, que nem foi o Last Guardian. Mas eu achei, assim, desde o trailer do ano passado, foi do ano passado que teve do primeiro trailer ou foi em 2014? Acho que foi em 2014, né? Deve ter sido 2014, e ano passado que mostrou mais. Eu achei mais um teaserzinho. Eu achei esse Scalebound muito interessante, cara, porque, tipo... Eu também achei, cara. O principal usa fone de ouvido com dragões, tipo... Não, total anime, né? eu falei, caraca, como assim, mano? É o Devil May Cry deles lá. É muito diferente, assim, cara. Eu tô querendo ver como que é. Mas, do mesmo jeito que antes teve gameplay, uns trailers bacanas, eu achei esse bem meh, esse do multiplayer. Cara, eu tô vendo aqui a qualidade tá uma merda desse trailer, hein? Tipo, mas foi umas coisas muito jogadas. Ah, dragão não parecia muito legal. Eu acho que foi só uma apresentação ruim. Eu também. Acho que foi só pra mostrar. A gente não esqueceu não, viu? Tá aí. Exato. Do mesmo jeito que teve Final Fantasy XV, pra lembrar que tem no Xbox One. Bonitão, mas... Pô. Não, eu achei legal, tipo, o gameplay. Mostrar o gameplay do Final Fantasy. Mas o cara lá tava se matando pra passar a fase. Ah, cara, é tipo, sei lá, mano. Jogando no chão, levantando depois de 5 segundos. No podcast de Kingdom Hearts a gente comentou um pouco do Final Fantasy XV. E eu falei, mano, eles pegaram muito a coisa do Kingdom Hearts, que é muito legal por parte deles, mas acho que tá o Final Fantasy mais diferente, assim, cara. É, bom, o que é bom, tá precisando, né? Tá precisando, exatamente. Precisando. Porque o 13 é muito ruim. Eles estão apostando muito forte nele, né? Vai ter filme, lançaram anime no YouTube. Quando eu vi que ia ter filme, eu falei, explodiu minha cabeça. Falei, what the fuck, né? Sim, já estão criando universo e história antes mesmo de lançar o jogo. O que é interessante. Já pensou se não é tudo isso? Provavelmente não vai ser, mas... Eu acho que vai ser um puta jogo. Acho que vai ser legal, mas... E eles estão fazendo... Death, assim, vai ser um jogo que... Só não sei se vai vender o quanto eles querem. Mas eles estão fazendo tudo isso mesmo pra vender o jogo, né? Lançando várias coisas. Mas eu acho. O All-In, se não der certo, isso acontece com Final Fantasy. Mas eu acho que o Kingdom Hearts vai vender mais, eu acho. Mas eu gostei desse Final Fantasy. Vamos ver, né? Eu também, vai ser. Eu acho que vai ser um Final Fantasy divertido, cara. Eu tô esperando ele bastante, desde os Versus 13. Eles mostraram mais o Require, né? Que é o jogo do Keiji Inafune, né? Vamos lembrar que é da Ninja Theory, que fez os Metroid Prime e tal. Exatamente. Tipo, isso importa mais do que na Fune, porque ele só dá problema ultimamente, só vergonha. Será que... E ele é muito japonesco, né, esse jogo? Sim. Acho que vai ser um dos métodos, tentar ser um dos métodos da Microsoft, né, penetrar o mercado japonês, porque lá é... Eu acho que eles já desistiram. Depois que o Xbox 360 vem só 1 milhão lá... Talvez essa possa ser a última cartada, né, da Microsoft pra tentar entrar lá no mercado. Acho que é mais pra pegar o nicho daqui. Será? Porque o Keiji Inafune é um nome forte lá no Japão, né? Não sei até onde ele vai, né? Porque o console lá tá mal, tá indo mal, né? É quase... portátil hoje em dia. É igual o Vita aqui, né? Quase ninguém tem. Lá eles têm bastante Vita, olha só. Mais do que Xbox One. Né? O Inafune, ele foi o criador do Mega Man, né? Foi o grande cara do Mega Man, né? Então, é, produtor barra criador, não se sabe até onde ele teve envolvimento. Dizem que ele teve pouco envolvimento no desenvolver do jogo mesmo, mas que ele fez o... criou o design do Mega Man. É. Digo, né, o personagem. E ele mostrou aquele financiamento do Kickstarter, né, do My Number Name. Foi uma decepção que só, né, do povo. Tá muito... Tá muito feio. Muito feio, cara. Tá muito poder, tá gráfico de Play 2, cara. Tá sim, muito poder. Mas o que mostrou rapidinho, né? Foi rapidinho que mostrou do Record, mas, olha, tá bonito. É, tá desde legal. O ano passado eu já tinha me interessado por ele. Sim, né? Também. Ele pareceu muito Horizon. A gente vai comentar do Horizon mais pra frente, mas ele ficou muito parecido. Tem algumas coisinhas, né? A Horizon já também já aparece com outros jogos bastante até. Sim, exatamente. Uma outra novidade foi o. Foi o Tekken, né? Xbox One. Mostrar que vai ter pra ele também, né? Não vão ficar só nessa de... Qual o jogo de luta deles mesmo? O Killer Instinct. É, Killer Instinct é da Rare, né? Então... Não é mais. Ah, não é mais. É. Mas começou na Rare. E a Rare era da Nintendo. Né? Da Nintendo não, da Microsoft. Sim. Era da Nintendo, agora é. E o Tekken 7, a franquia Tekken era exclusiva da Sony, desde a geração Play 1, né? Ou no Xbox 360 teve? Não, teve no 360 também. Teve. Mas até o Play 2 era exclusivaço. Ah, sim, né? Porque, né? Você tem o PlayStation 2, o que você ia colocar em outra plataforma naquela época? É, exatamente. E eu achei da hora demais, cara. O Akuma, né? O Akuma é. É. Ele faz parte da história já. Faz parte da história e eu acho que dependendo do resultado do Akuma, aquele projeto do Tekken vs Street Fighter pode. Então, pode voltar. Eu comecei vendo, achando que, opa, será que é? Será que é? Não, ele faz parte da história mesmo. É, e combinou, cara, ele combinou. Achei massa isso, cara. Ficou legal, o modo história bacana, de daquele jeito, vai ser legal. Parece que vai ser legal. É, eu também tô achando. Sim. Né? Aí teve um novo jogo da Rare, que foi o Sea of Thieves, que já tinha sido anunciado no ano passado. Agora é aquele de pirata, né? Sim. Com um bando de youtuber gritando, assim. Cara, se não fosse pessoas gritando, eu acho que ia ser mais legal. Como se fosse a coisa mais legal do mundo. Estamos arrasando, que irado, uhul, vamos beber. Não. Mas é, bom, jogo multiplayer, né, total co-op. Não sei como vai funcionar se o pessoal não der o braço a torcer. É, a gente não sabe se vai ser um modo história, se vai ter um modo história, né, e tal. Sim, parece que você faz o seu próprio navio e você vai lá com seus amigos navegando, mas não sei. É, pelo menos o princípio é massa, né, você construir seu navio. Exato. E jogar, né, só não sabe se vai ser bom na teoria, na prática. Depende muito do pessoal. Eu acho que uma foto de um modo história pode ser muito, pode deixar muito a desejar, cara. Se ele for um jogo mais barato que $60, acho que pode até rolar. Pra, tipo, mais gente ter e jogar, tipo, aquele Don't Starve Together, que junta os amiguinhos pra, né, sobreviver. É, ele tá mais bonito que o Zelda. Enfim. O estilo é parecido, é parecido. Só pra causar. Tem uma geração de diferença aí, cara. Não sei não. Enfim, aí teve Dead Rising 4. Aham. Uhum. Né, que foi muito. Ah, cara, é Dead Rising, né? É, o 3 foi lançamento, né, do Xbox One. Foi um bom, foi um baita sucesso no Xbox One. Eu gostei muito do 2, que foi o que eu joguei. Eu não pude jogar o 3 porque, né, PS4, não tem. Uhum. Disseram que agora vai ter, né? Eu não sei se tava certo. Se rolar o anúncio do 3 agora pro 4, depois de tanto tempo. Mas vamos ver. É, vamos ver. E também a Microsoft anunciou o Projeto Scorpion, né? Que é aí que. Peraí, tem duas coisas. Olha, né? Tem o Forza. Tem o Forza. É, o Forza, cara. O Forza eu achei que é uma das third parties, uma das IPs mais. É first party, é. First party, né? Isso aí. Uma das first party mais lucrativas da Microsoft. Eu até diria que é a mais lucrativa. É anual, né? Anual, exatamente. É tipo, tem um Forza, depois um Forza Horizon e vai assim, né? É. Que agora é na Austrália. Pô, pode estar bonito, ficou legal, né? Ficou colocar bonito, legal colocar rally, essas coisas todas. Sim, será que vai dar pra ver uns ornitorrinco? É saber. Qual que é o outro que você falou? Outra coisa? Outra coisa que eu ia falar é que teve o Xbox Slim também, né? Ah, pô! É alguma coisa, cara. É, alguma coisa. Ele vai anunciar dois consoles. Exatamente. É o S, né? É o S, é o Slim. Eu não vou comprar, eu porque eu já tenho o um normal. Então... É, não, é. Okay. Ele tá mais bonito, tá bem. Ele tá menor. Ele tá bem menor, tá mais. Ele tá mais cômodo de levar pra outros lugares. É, sim, não é um VHS. Mas é a mesma coisa, cara. Do outro, então. Ah, é sim. Okay. Agora, o que vai ter um bate-papo legal aqui é o Projeto Scorpio. Project Scorpio will be the next addition to the Xbox One family. And it is ultimately the next step in delivering our vision for the future of gaming beyond generations. When it ships next year, we believe it will be the most powerful console ever built. With 6 teraflops of power, this is hardware built specifically to lead the console industry into true 4K gaming and high-fidelity VR. True 4K visuals without sacrificing quality, premier VR experiences, without sacrificing performance, putting greater graphic fidelity in the hands of the world's best creators. Né, a Microsoft cagou pra Xbox One, praticamente. Não, ela deixou isso bem claro, que todo jogo que sair pra Xbox sai pra PC. Nesse momento, já tinha cagado pra Xbox One faz tempo. É, né, porque, tipo, pra que eu vou ter um Xbox One? Se eu posso ter bem um PC. Um PC mais forte. Se for um PC forte, né? É, vai rolar tudo de indie, tudo que já foi lançado nas outras gerações. E se a pessoa tiver um PC Master Race já, sei lá, no começo da geração Play 3, lá, já vai conseguir já tranquilamente rodar os jogos. Se era Master Race em 2012, tá rodando o jogo melhor que PS4 e Xbox One até. Mas eu digo isso porque a Microsoft, ela. Eu não sei se foi. Se foi desespero dela por causa do PS4 Neo, se foi por causa do NX, não sei. Eu acho que foi um, sei lá, vamos falar que tem? E tipo, vamos foder o Xbox One de vez? Vamos baixar o console? Acho que não foi bem assim. Eles deixaram bem claro já que, bom, já tinha praticamente anunciado e só no final do ano que vem, né? Mas no momento que você fala que vai ser um console muito mais poderoso, muito mais potente que o Xbox One, onde a geração nem começou praticamente, né? A gente tá na 4 anos. Mal começou, não sei, né? A gente não sabe ainda. A gente já tá no terceiro ano. É, mas ela começou a engrenar agora. Os jogos, assim, relevantes estão começando. Começou em 2015, vai. Eu diria que o Uncharted 4 foi o ponto inicial, assim. The Witcher foi o ápice. Essa nova geração. É, ok. Teve muitos jogos muito bons antes, mas mostra o poder. O poder foi o The Witcher 3. Bloodborne tá aí, mas não mostra poder. Mas tipo, sei lá, mano. É muito tiro no pé, sabe? Você chegar, a gente vai ter um console muito, muito mais foda, mas tipo, o console que tá começando a engrenar, tipo, a gente vai ter jogo do Xbox One e do Projeto Scorpio. Pra que eu vou querer ter um Xbox One se tem um console muito mais potente? Você pode esperar, né? Tanto que eles anunciaram o corte, né, com o Slim. Tu acha que tá $250 agora? Ah, não sei, cara. Mas não lembro agora, mas tá bem mais barato. Mas é muito, sei lá, é muito tiro no chão, cara, fazer isso. Do nada, assim. Esperava mais um ano, dois anos pra anunciar. Eles já estavam falando mais ou menos, né? Mas Phil Spencer, acho que ele chegou a falar depois também que isso é voltado pra quem tem TV 4K. Se você não tiver TV 4K, não vai dar tanta diferença assim. Vai ser igual a Sony, né? Então. Que vai lançar só pra isso, né? Só pra quem tem. É, mas eles não vão atualizar o driver, né? Praticamente, o hardware de tráfego. Vai ser o mesmo. Né? Não, vai ter que atualizar bastante o hardware pra, né? 4 vezes a resolução. E tal, mas, tipo, potência gráfica e tal, acho que não vai ser tanta diferença. Não, vai melhorar isso, acho, com certeza. Só que é a mesma coisa que PS4 e Xbox One, eles estão falando que vão rodar todos os jogos em ambos os consoles, então. É, mas aí que tá, você chega e fala, se você não tem a TV de 4K, você não vai conseguir jogar não vai ter tanta diferença se você não tiver. Então por que eu vou comprar o Projeto Scorpion? Se você tiver uma TV 4K, você tem que comprar ele, ponto. Mas aí que tá, o único lugar que tá com o tecnologia de 4K em andamento é o Japão, praticamente. Quer dizer, o Japão já tá com 36K já. Tecnologia 36K. O Ocidente chegou com 4K agora. É verdade, pouca pessoa tem uma televisão 4K. É. Ah, sei lá, é muito mais barato nos Estados Unidos, né, Europa, por tanto que eles ganham e é menos imposto. É, mas, não, mas aqui é muito caro. Mas eu acho, aqui é muito caro. Eu acho aqui que lá é. Também não é tanto assim, cara. Não é tanto assim, mas até dezembro do ano que vem, como que será que vai estar? E não anunciaram preço, né? Só vão fazer isso ano que vem. Isso não, não sei. Vamos ver. É, mas eu acho que é um puta tiro no pé, cara. Acho que... Eles também não pensaram muito no Brasil, né? Já que aqui a tecnologia chega depois, né? Então aqui é um nicho, poucas pessoas vão ter. Mas aqui é o quinto maior, né? Quinto maior, mas não sei se de console, né? Mas tipo, pois é, eu tô falando isso não aqui pra gente do Brasil, mas muito mais lá fora. Acho que... Bom, os jogos vão ser os mesmos, né? Então. É, não vai ter então sentido você ter um Scorpion se, sei lá, mano. É um tiro só num pé só, o outro ainda fica seguro. Então, se a preferência ainda é eles venderem jogos antes de vender console ou coisa do tipo. Bom, se eles fizerem assim, que você compra digitalmente, você pode jogar tanto no Windows, quanto no Xbox One, quanto no Xbox Scorpion. Bom, é bacana. É, mas aí que tá, será que as empresas vão dobrar a sua produção de jogos por causa de um console a mais? Não é dobrar, né? Vai fazer pro Scorpion e depois dar um downgrade, né, provavelmente. Será? Não sei, cara. É, não, já falaram que não pode lançar coisa no Scorpion que não vai ter no Xbox One. Normal. Até parece que eles vão fazer um exclusivão de Scorpion. Então, não, aí sim vai ser um tiro grande no pé, se fazer só um. Fazer só pra um e não fazer pro outro. Exato, aí isso é o tiro no pé. Será que a Microsoft não vai pensar, porra, eles estão um puta console, vamos mostrar a diferença. Vamos lançar a versão downgrade pro Xbox One e a. Sei lá, porque não deixa exclusivão, assim, pra... Não, exclusivão não vão deixar, mas acho que vão mostrar sim a potência, que é normal. A gente só vai ver no E3 ano que vem. É, a gente só vai ver de verdade em 2018. Não, porque vai sair ano que vem, não vai? Vai sair em dezembro do ano que vem, né? Já 2018. Então. Ah, então só em 2018. Até lançar jogo que tenha diferença mesmo. Ah, mas na E3 ano que vem, provavelmente eles vão mostrar alguma coisa. É, mas a Ubisoft jogo, tá aí pra mostrar assim. Que a gente não pode confiar muito. É mesmo, tem a Ubisoft, a gente até pulou. A gente esqueceu. Eu tinha esquecido da Ubisoft. É verdade, só tem South Park também. South Park tá pra dentro. É Ghost Recon, né? The Division, né? The Division, Watch Dogs, que nem me importa, GTA Genérico Aço. É, Watch Dogs é muito chato. Mas esse agora parece estar mais legal, parece estar mais bem humorado. O Ubisoft, South Park já me ganhou. The Just Dance. Como vocês sabem, eu sou fãzaço de South Park, The Stick of Truth, então. Eu também, isso aí já é outro. Vou jogar o primeiro até hoje, não joguei. É, pra quem vai comprar na pré-venda. Ganhei o Stick of Truth de graça aí. No money. Enfim, sobre a Microsoft a gente só tem que esperar. Né? É. Quem é o Scorpion tá aí, eu acho que vai ser um tiro no pé. Oh, teve aquele Happy Feel, né? Que é Happy Feel? Aquele jogo meio indie, meio estilizado, que meio doidão, que o pessoal tava tudo tomando pílula de felicidade. E de repente o cara para de tomar e as coisas bizarras, gente comendo rato e blá blá. Vocês não viram? Não. Tá marcando. Não, não vi isso não. Total. Acho que eu dormi nessa parte. Acho que eu dormi nessa parte. Não, cara, foi muito bom. Ah, enfim. Interessante. Nós tivemos uma. Resumindo, a gente teve uma conferência legal da Microsoft. Mostrou, foi mediana. Mostrou jogos legais e falou sobre o futuro. Falou sobre o futuro e tal, interessante. Agora, meu amigo, a gente vai falar da conferência que, né, é a conferência, né? Tipo, ah, beleza, vocês mostraram Scorpion? Beleza, a gente vai botar um God of War na tua cara, né? toma na tua cara aí, distraída. Orquestra ao vivo, ao vivo. Eu acho que a gente vai falar, pra quem não sabe, a conferência da Sony, a gente vai falar, a Sony tem que fazer um workshop, cara, pra ensinar a fazer conferência, porque é 2 anos seguidas, cara, de goleada, assim, tipo, lapada. Foi, tá muito tranquilo pra ela. Tá muito tranquilo, né? Eles nem anunciaram o Neo, eles deixaram um stand-by, né? Uhum. Deve ser na Experience, depois vai saber. É, acho que só ano que vem, só, ou... Esse ano é foco em jogo, né? E3 é pra isso, né? Exatamente. Mas também a Sony tem a vantagem, né, de ser depois da Microsoft. Sim, mas acho que nesse caso eles não fizeram o PowerPoint 2, não. Essa foi a principal, eu acho, deles. É, eu acho que aí foi tudo como planejado. É, eu acho que só o finalzinho que não foi como planejado. A gente vai comentar isso depois. Beleza. Enfim, God of War. Cara, assim, eu acho os três primeiros jogos muito, assim, o primeiro não é genérico porque começou o hack and slash. Agora, exato, é. O segundo e o terceiro, eu joguei pra caralho. Eu nem joguei o terceiro. A história do 2 horrível, do 3... Que isso, gente? A questão do God of War 2, caguei também, eu não joguei, só joguei o primeiro, eu fiz questão de jogar o 2, porque é mais do mesmo depois disso, o 3 pareceu mais do mesmo também, mas esse novo, meu amigo, esse eu vou querer jogar. Ele ficou muito interessante, porque o Kratos é só aquele cara que grita nos outros jogos. Não tem aquele história, cara que história. Quer matar o papai, papai não desenvolvimento, quer. Exatamente. E aí agora eles fizeram essa coisa de pai e filho e tal. Sim, o God of War The Last of Us. Ficou bem parecido com The Last of Us. Ele com a Ellie lá, de arco e flash. Mas eu acho que essa pegada que eles estão dando pro God of War é tipo, é o que tava faltando, assim, pra série. É, pra tirar, tipo, essa imagem do mais de mesmo, né? Vamos mudar pra ficar bom. Sim, eu já fiquei impressionado de ver. Não, vamos deixar o Kratos mesmo. E aí ver como cara, que tá diferente. Assim, eu achei, assim, eu pensei que ia ser tipo história tipo do Zelda, sabe? Tipo, é um outro Kratos, outra visão do Kratos, sei lá. Achei que ia ser outro cara, só que agora começando o Nord com uma história totalmente nova. Não, eu pensei que ia ser o Kratos, mas tipo, seria um... Tipo, outra dimensão, tipo, outra coisa. Tipo, uma realidade paralela, alguma coisa assim, né? Coisa assim, eu pensei que ia ser assim. Mas essa ideia dele tá mais velho, ele tá, tipo, depois da Grécia, ele viu as merdas que ele fez e, tipo, se sossegar em Valhalla, é muito uma ideia muito foda, cara. Ele tá com um filho lá agora. Ele tá com um filho, é muito interessante, cara. Parece ser muito boa a jornada em que ele vai ficando mais humano. Você vê que ele tenta até quase dar um carinho no filho no finalzinho dele. Pô, aquela coisa de Raid Bush, né? É uma ideia muito, muito maneira, assim, pro gameplay. Enquanto ele ensina o filho a ser um guerreiro. É, ele também ensinando, é humanizar o filho dele é um semideus, né? Então, vamos ver, né? Provavelmente, mas vamos ver. É, mas até agora ele só acertou o ombro do Kratos. Pois é. É, mas essa ideia de terceira pessoa e tal, eu achei que ficou muito foda, assim. Eu acho que tava bem perto agora. É, eu acho que tava precisando dessa revitalizada, sabe? Pegar tudo que foi de teve sucesso, assim, mas tipo, não copiar, sabe? E tá bonito. Abraço, hein? Abraço. Abraço e pra japonesa. Não, tipo, copiar. Tipo, tem algumas coisas, mas tipo, é muito diferente, assim, cara. É, eles pegaram. É algo que já existia e deram a cara, né, do God of War. Sim, aquela isso coisa. É a mudança que a Naughty Dog trouxe, né? Deixou tudo mais sério, parece. É, a Naughty Dog é revolução, cara. Revolução. Eu tenho emprestado um roteirista ali. É, emprestou um roteirista, um produtor, sei lá, né? Mas tá aí, God of War começou assim, tipo, com aquela trilha sonora foda ao vivo, né? A gente já sabia que. Cara, mano. Eu já sabia, quando começou aquela coisa, eu falei, opa! Ah, não, assim, God of War. É, orquestra, God of War. Orquestra, God of War, não tem jeito. Né? Ah, a Sony já chegou com o pé na porta, arrebentando. Não chegou com tudo. Trailer, né, chegou com gameplay. É. Gameplay, cara, isso que ficou foda. E aí depois, eles mostraram o The Last Guardian, já com data de lançamento e tudo, né, que tá bonito pra caramba, The Last Guardian. Então, e aí, vai ter outro monstro, outro... coisa lá, apareceram dois de repente? Não sei, cara. Tá muito... Parecia estar com uma máscara, parecia mal. É, porque o The Last Guardian, ele tá muito... A gente não sabe o que esperar, né? Não tem ideia da história. É. Todo mundo as pessoas acham que é prequel do Ico, né? Do Shadow of Colossus também. Provavelmente deve dar pra, né, colocar na cronologia, mas no final pouco importa, né? Não faz diferença nenhuma nos jogos. Não, não faz, mas tipo, tá bonito pra caramba, mas tá aquela coisa, ninguém sabe da história, o que, que é aquele bicho, o que, que não é. Se a inteligência artificial vai funcionar, todo mundo só sabe que ele vai morrer. Tá muito triste, até no trailer já parecia que ele tava morrendo. É, e a... aquela coisa de língua própria é muito da... É muito. Os criadores, né, cara? É muito foda. Vamos ver, né, cara? Eu espero muita coisa do The Last Guardian. É agora, pra outubro, né? Pra outubro, exatamente. Isso aí. Acho que... um dos mais esperados, né? Acho que o título mais esperado, assim, por muito tempo, assim, foi esse. É, com certeza esperado ele tá sendo. É. 10 anos. É. E aí a Marvel, né? A Marvel decidiu voltar para o mundo dos jogos, né? Deixar de lado as adaptações de filmes e testar alguma coisa própria, que foi o trailer do Homem-Aranha, né? Então, não sei se foi a Marvel, né? Não, é da Sony. Porque o Homem-Aranha é da Sony, então vai que rolou um contratinho aí. É, mas é da Marvel Games, né? Marvel Games, que também é... É Marvel Games, Sony e a da... E a Insomniac. Insomniac, que é muito bacana, né? Que fez O Sunset Overdrive. Que tava Sunset de graça, Overdrive. Mês passado, acho, da Gold. Enfim, mas, cara, eu gostei pra caramba do trailer. Ele não foi só um cinematic, né? Mostrou um pouquinho de como vai ser o gameplay e tal. É, mostrou. É, tipo, bem pouquinho, mas mostrou. Tá bacana, cara. Cara, lembrou muito o Homem-Aranha 2 do PS2, cara, eu achei. E exclusivo do PS4, né? Exclusivaço. Exatamente, cara. É, com certeza, dedo da Sony aí, porque não é Homem-Aranha. É. Ficou muito aquela coisa do... O que eu reclamava muito dos últimos jogos do Homem-Aranha, que no Homem-Aranha 2 do PS2... Você vai falar da teia no céu? Da teia no céu. Eu não gosto dessa ideia. Ah, isso aí é desde o primeiro lá no PS1, né? Não, mas... No PS1 você entende, PS1, né? Você entende que é limitação de hardware e tal. Mas aí, né, cara, o Homem-Aranha 2 teve aquela coisa do prédio e tal, você não tinha mais a teia no céu e tal. Nesse, ao que parece, não tem. Tipo, não tem essa coisa de teia no céu. Eu espero, né? Vamos ver. Ah, cara, não tem desculpa, né? Não precisa ser no céu. É, vamos ver, cara. Eu acho que ele vai pegar muito do Batman Arkham, que eu acho que tem que pegar mesmo. Mas vai ser aquela coisa de meio Batman Arkham, mas ainda assim vai ser uma pegada do Homem-Aranha. Que... É, tem que ser mais engraçado, né? Mais cômico, mais leve. É, parece que você vai poder fazer aquelas manobras nos prédios antes de atacar e tal, que é a coisa do aranha. Eu espero muita coisa, cara. Fiquei muito ansioso, assim. É, vai ser exclusivaço, então. Tá aí, a Sony de novo, né? Postando em coisas novas. Mas isso foi, tipo, foi a última coisa que eles mostraram, quase, né? Foi depois do VR, eu acho, né? Ou foi antes? Acho que foi a penúltima coisa. Enfim. Foi. É. Aí depois teve... a gente tá fazendo randomicamente. O Horizon. Teve o Horizon, que... Mais gameplay. Mais gameplay, que tá muito maneiro. Tá cara, muito maneiro, tá muito bonito. Demais, velho. Tá bonito pra caramba, ele tá muito RPGístico. Tá o muito... cenário tá igual ao do God of War, mas tem uns monstros diferentes. Verdade. É tipo chegar e falar Far Cry, é assim que você faz. Eu acho que esse também é obrigatório. Não, parece, né, que tá muito legal. Tá, eu acho que esse é o Vince título Slave obrigatório, assim. Desde que foi apresentado na E3, é um título obrigatório. Uma coisa legal é que eles mostraram, tipo, como é que um arco e flecha vai vencer, tipo, animais de mechas, né? Aí ele mostra as fraquezas dos bichos, né? É. É muito, assim, é muito diferente, cara. É muito maneiro essa ideia. Eu acho que vai ser um dos grandes títulos do ano que vem, provavelmente. Né? Eu espero, né? Sim, você pode domar o seu, né? Pode domar. Cara, isso é muito massa. Com certeza, né? Mas vamos ver, né? Porque. É, né? Mostraram só a parte boa. Talvez a história ruim. É bem nebulosa ainda. Ninguém sabe se são quantos anos do pós-apocalíptico, né? E tal. Mas é a Guerrilla, né? Que faz o Killzone. Nunca deram muito certo. É, então. Mas acho que agora eles acertaram. Acho que agora vai, né? Um dia. Deram muito dinheiro pra esse estúdio já. É. E depois teve Crash Bandicoot, né? A volta do Crash no. Aquela volta, né? Meia boca, né? É, tipo, quando apareceu o cenário do Crash Musiquinha, todo mundo já, né? Foi a loucura. E tava a loucura e depois... Que ficou legal, vamos lá. Né? Ficou legal. Tipo, a sombra dele lá. Remaster do Crash. Eu acho que tá certíssimo a Massolini não apostar nada, assim, apesar que eu acho que se tivesse o remake do primeiro, o remake barra reboot, acho que faria sucesso de qualquer jeito, porque é Crash, né? Acho que até rolava fazer, mas esquece isso de Naughty Dog fazer Crash. Não, eles já passaram dessa faz tempo. O pessoal reclamou porque não tem novo. Tanto porque nunca teve. Nunca foi da Naughty Dog, né? Sempre foi da Universal Studios, mas. Não, sim, sim. Foi a da Naughty Dog. Agora é da Activision, então. Agora é da Activision. Mas eu acho que vai ter. Não vai ter jeito. Eles vão ter que fazer um novo Crash exclusivo. Porque vai vender pra caralho os remaster, entendeu? E aquilo lá depois do Skylander, que foi um bullshit, um chute no saco total, mano. Foi muito whatever, né? Mas tá tudo bem, porque depois disso, que eles mostram? Um trailer do Kojima que ninguém entende nada. Não, primeiro o Kojima teve uma entrada como? Divando. Nossa, demais. Divando, né? Como deve ser, né, cara? Como deve tipo, ser. É Deus chegando mesmo, hein? É, cara. Aí, a Sony tá de parabéns. É, mas isso só mostra que ele já tava em planejamento nesse jogo, já tava fazendo esse jogo muito antes de sair da Capcom, hein, mano? Olha, não sei, é da Konami no caso, né? Konami, desculpa. Que, acho que falaram com ele e ele falou, olha, a gente só fez o trailer, ainda não tem nada jogado. Não sei não, viu? Porque o... É, vamos ver, pode ir. Eu não sei, porque o Norman tá doido, tá tweetando essa porra até pedir chega, mano, no Twitter. Se falando das lágrimas da Konami. É. Kojima falou assim, tem esse trailer aqui, então coloca isso aí mesmo, ninguém entendeu quase nada. É ou nada, né? Eu acho que já tava em produção esse jogo. Comercial de perfume. Eu acho que já... Nada, o cara peladão, e depois você vê o Norman Reedus chorando com um bebê que desaparece, cordão umbilical, what the fuck. Um negócio preto na mão dele, depois... É muito Kojima. Pecadas. Kojima. Uhum. Mas tipo, eu acho que já tava em desenvolvimento, cara, porque o Norman Reedus não faria... Sei lá, mano. Acho que já tá em produção há um ano, assim, mais ou menos, viu? Porque... Não sei. É, bom, aquela parte lá do Japão, não sei até onde o Kojima tava preso lá, acorrentado. É, mas agora, meu amigo, agora o bicho tá solto, pode fazer o que quiser na Sony. A gente tá vendo que pode. É, a gente viu, né, que ele pode fazer o que quiser. É, mas vale lembrar que ele abriu no final de 2015 esse estúdio aí, E é um dos exclusivos, né? Tipo, o presidente da divisão PlayStation lá, indo andando normalzinho, batendo palma pra orquestra, mas é o Kojima que sai de dentro da tela, da passarela. É, o chão brilhando. Uhum. É, vamos ver, né? A gente tem que esperar. Eu acho que vai ser um dos grandes jogos aí dessa geração, vai ser esse Death Stranding aí, viu? Porque, apesar das Kojimices, né? Interessante ele vai ser, né, cara? Chamar atenção ele vai, com certeza. É, com certeza. Só de ter o Kojima no nome, né? Já chama muita atenção. E agora Norman Reedus. E aí teve Call of Duty. Teve Call of Duty Whatever, que ninguém liga, né? Só os amigos. Ah, não, para. Eu sou mó fã de COD. Geral não gosto, mas no espaço parece bacana. Espaço, maluco. Tá bacana. Parece diferente do que daquela de FPS genérico, né? Vamos ver. Ficou muito massa lá a apresentação. É. Aí teve o Advanced Warfare tinha pego do Titanfall, isso aí agora tá no espaço sozinha, então, ninguém mais fez. É. Aí teve o Days Gone, que é o outro exclusivo, né, da Sony. Sim, é o The Last of Us. Muitos achavam que era uma prequel do The Last of Us quando passou e tal, nada a ver, é outra coisa, é diferente. O Studio Band que fez o Uncharted de PS Vita e tal. Sim, então... Estamos aí, né, esperando. Pelo tá bonito, mostrou, tá bonito, tá bacana, tá... Muito zumbi. Honesto, muito The Last of Us mesmo, tá muito igual. Só com 500 zumbis indo atrás de você, legal. Legal. Aí teve o novo jogo da Quantic Dream, né, que foi Detroit. É, agora um outro trailer, né, que não dá pra saber se vai ter mais de um protagonista, né. É, vai ter mais um, acho. Foi confirmado que ia ter mais um além do Detroit. Acho que falaram Detroit. Depois. Falaram depois. Mas esse, aquela esse coisa é tá do... muito... É do, da Quantic Dream, do Android. Que fez o Heavy Rain e o Beyond Two Souls. Isso, tá muito interessante, cara, porque esse tá a possibilidade... Eu curti, hein. Tá com uma possibilidade enorme, assim, cara. Desde antes, né, já tô curtindo essa. É, mas agora, tá muito... Agora mostrando. Tá muito Blade Runner, cara. Total. O Android caçando outros Androids, tá muito Blade Runner. É, e várias possibilidades. Sim, tá foda. Tá... Caralho, a Sony tá de parabéns, mano. Não tem. Sony tá de parabéns. E não ficou falando de hardware, não ficou falando nem dos jogos, não. Ela só ficou passando o jogo foi... na cara. Foi um atrás do outro. Não deu nem tempo da gente respirar. Foi acabando um, começando o outro. Nem a parte do VR, que a gente vai comentar agora, do VR, né? Teve. Uhum. Você teve momento de. Ah, eles mostraram que tinha que mostrar, gente. Olha, isso daqui vai ter esses jogos aqui. Bacana, antes de mostrar o grande jogo do VR que eles mostraram. Pois é. Acho que vale lembrar do Batman Arkham, que é interessante a ideia. Sim. Seja o Batman, né? Seja o Batman mesmo, é interessante. Vamos ver. Star Wars, que compra certa pra quem tem VR. Não tem muito que. E é Star Wars, né? É Star Wars. Já Final Fantasy XV. Final Fantasy XV. Que vai ter... Achei bizarrinho, mas... Achei bizarro. É só pra mostrar a menina lá. É só pra mostrar. É só pra mostrar a menina. A garota lá. O prompto. Não fala assim. É só pra mostrar. Mas o grande nome foi o Silent Hill, né? O PT. Brincadeira. Foi o Resident Evil 7, que foi confirmado. Dá a cara de todo mundo no final, né? O tapa na cara. Eu acho que deviam ter terminado com ele. Eu também acho. Acho que seria muito mais interessante que o final do Days Gone, né? Uhum. Não que seja ruim, mas puta que pariu, hein? Vocês gostaram de, tipo, você ser a primeira pessoa? Gostei pra caralho. Acho que quando uma franquia ela fica muito estignada, cara, tem que mudar. Não tem jeito. É porque eu, tipo assim, o 6... Porque desde o 5, cara, desde o 5, tá? Assim, o 4 eles mudaram muita coisa e deu... É, vamos falar que desde o 4, né? É, desde o... Assim, não desde o 4, mas acho que... Vai, desde o 5, vai. Porque o 5 ainda é jogável. É o 6 que é horrível, né? É, o 6 que é ruinzinho, assim. Mas, tipo, eles tinham que renovar, sabe? Não deu certo o 5 nem o 6, entre aspas. Tem que renovar. Vê que ia ter o PT, todo mundo curtiu, mas não rolou. Vamos fazer o nosso. Vamos botar o nosso, cara. Ficou... Eu me caguei pra caralho lá, só de ver o... Eu também. Aquela lá. Eu não baixei a demo e não vou jogar a demo. Eu joguei. É bom. É praticamente aquilo que mostrou no trailer, né? Só 14 minutos de jogo, aquilo que mostrou na E3. Você pode morrer? Pode. Não, calma aí. Não, pode não. Cara, esse é um dos jogos. E o legal é que ele não é exclusivo do VR. O VR é só uma opção, né? Mas é aquela coisa. Você quer morrer? Você vai de VR. Mas tipo, cara, se eu tivesse um Play 4, eu espero que um dia eu tenha, eu vou comprar. E foda-se, eu vou jogar sem VR mesmo e vou me cagar de qualquer jeito. Mas já nessa demo, cara, você já fica como? Eu fiquei. Eu me borrei quase todo, cara. Tipo, não dá pra morrer. É aquele suspense e tudo mais. Só no final que. Eu não falo spoiler. Não sei. Então. Muita gente não deve ter jogado essa demo. Ter jogado. Mas ninguém ouve isso aqui, pode falar. Não, que isso. Não, mas dá um susto. Mais aquele terror, tipo, suspense. E suspense é pior que terror, né? Mas sim, aquele massa. Ali, o susto que vai chegar a qualquer momento não chega. Aquela meia hora. Na hora que você não espera. Você viu o vídeo que eu mandei no Facebook lá do Resident Evil? Cara, foi muito engraçado esse vídeo. Você não viu, cara? Eu acho que eu vi o começo, não sei se eu vi inteiro. Daquela novela mexicana lá. Eu vi o comecinho, cara, e depois deixei pra ver mais tarde. É muito engraçado, eu não sei se eu vou conseguir achar no YouTube isso aí, eu vou deixar o link no post só achar, mas é muito engraçado, cara. Mas aquele vídeo remete realmente os fãs chatos que falam, tá muito sério e tal. Vai pra primeira pessoa, mimimi. Vai pra puta que pariu. Tá acabando. Tem que renovar. Não tem jeito, cara. Quando uma franquia tá no chão, cara. Como Resident Evil 7 deixou a franquia, tem que renovar. 6, no caso, É o 6, desculpa. Mas então, eu acho. Achei até esquisito eles não renovarem mais, né? Colocou como 7, tipo. Sequência. Muitos falavam que ia ser um remake, reboot, mas é uma sequência. Falam que. Que é em outra cidade, né? Não é em Recon City. É outra cidade, Nova York. Então, Tipo, cidade tá aconteceu nos outros, continua. Exatamente, cara. Você agora pode fazer qualquer história, em qualquer jogo, você vai lançando histórias diferentes, de jeitos diferentes acontecendo. Sim. Pode ser Final Fantasy. É, eu acho até que foi a maior surpresa da E3 foi esse jogo, porque acho que ninguém esperava. Ninguém esperava um. É, começando como jogo de VR ainda. É, ninguém esperava. Que, tipo, tinha rumores de que tava em planejamento, mas ninguém esperava que ia ser, tipo, que eles iam mostrar na E3, né? É quando o nome impressionou mais do que o jogo, até. É. Foi aquela surpresa. É, porque ninguém, tipo, porra, o que, que é isso? É PT? É PT? Todo mundo pensava que era PT. É, tipo, tá legal, tá maneiro. Aí é aquele tapa na cara. É aquele tapa na cara que é Resident Evil. Daí foi foda, assim. Eu achei muito. Porra, depois desse trailer eu falei, fecha caixão Microsoft, fecha. Fecha a Nintendo, que nem precisava estar em conferência, fazer conferência, já fecha. E não tava, já sei. Não tava. Né? E aí depois desse teve o trailer do Lego Star Wars, que também ninguém se importa. A única coisa interessante é que teve trilha sonora ao vivo. É, né? Né? Mas é aquela coisa, né? É a Sony ensinando como fazer show, né? Legal do trailer do Lego que foi agora. Você pode jogar agora, lança daqui 2 semanas. É. Eu acho que vale lembrar um pouquinho antes do South Park também, que saiu o nome em português, né, do jogo, não sei se vocês viram. É, eu vi. South Park, a bunda. Não é a fenda que é a bunda? A fenda que é a bunda é uma coisa, cara. Muito. Vou deixar o link no post, é muito engraçado pra caramba. Eles dão essa zoada. Não dá pra fazer muita coisa com esse nome também. É, né? Não dá também. Né? Mas a Sony ensinou como faz. E aí o final. O final ficou muito esquisito, né, pra muita gente. Acredito eu, porque, tipo, foi um gameplay cortado do Days Gone. É, tipo, minutos, continuou lá, né? É 10 minutos de gameplay, né? Eu acho que teve. Ou não, foi menos. Então, acho que não teve gameplay no começo, foi só o trailer, né? Tipo, de história, e aí mandou o gameplay no final. Sim, mas eu fiquei com essa impressão, porque o gameplay deles não tava planejado pra isso. Eu acho que eles jogaram de última hora, assim. Por quê? Saiu um rumor recentemente aí pelas internets que o trailer que ia fechar a conferência da Sony era do Red Dead Redemption 2. É, eu também vi isso. Né? Só que acabou ficando. Eles acabaram cortando isso porque no meio do trailer um cara entrava num bar e matava um monte de gente. É ok. É, e semana momento passada, não era bom. Okay. Momento não era bom. É, eles não queriam colocar. Porque teve a de Orlando, exatamente. É, se não fosse isso, ia ser uma E3. É, e muita gente. Mais tapa na cara ainda. É, e muita gente achou. Ia fechar com chave de ouro. Eu acho que essa. Isso foi uma fonte confiável lá de um site que eu esqueci o nome agora, me desculpe. Mas que eu achei que, olha, eu acho que era, viu? Porque, tipo, o gameplay do Days Gone ficou muito cortado, sabe? Tipo, não combinou, sabe, com o final da conferência, sei lá. Eu acho que tinha alguma coisa a mais ali pra mostrar. Eu acho que era Red Dead, porque Red Dead Redemption tá em produção na Rockstar. Há 7 chaves, mas tá. Né? Eu acho que era pra ter o Red Dead 2 lá e eu acho que como não ia pegar bem, eles decidiram cortar, sabe? É, né? Tipo, pode ter sido melhor, mas é uma pena. É uma pena, exatamente. Talvez tentar não ter polêmica também, né? Exatamente. Eles já começaram pedindo um minuto de silêncio e tal. Provavelmente, pode ser que se algo acontecer, vai ser na PlayStation Conference lá que eles têm lá. Vale lembrar que a Rockstar tinha prometido que ia comparecer na E3. Não compareceu, né? Então muitos dizem que ia ser realmente o Red Dead que ia mostrar no final. Foi uma escolha infeliz. Okay. Foi uma coisa que aconteceu, infelizmente, né? Que acabou prejudicando. Poderia estar prejudicando, né, E3, tá? A conferência. Tem que dar o contexto? Não, provavelmente quem tá, viu a E3 ou quer saber da E3 sabe o que aconteceu nos últimos tempos. É melhor falar, né? Teve ataque terrorista, né, num bar LGBT. E um cara matou. Eu não lembro quantas pessoas foram. É, tipo, 50 feridos ou 50 mortos, algo em torno disso. É, e foi uma tragédia lá em Orlando e aí eles decidiram. Aí por isso teve esse rumor forte por parte da Red Dead. E como tá. E tanto que em quase toda a conferência estavam eles com uns símbolos de luto. Sim, em arco-íris. Exatamente. Uhum. Foi uma tragédia que aconteceu, infelizmente, né? Enfim. É. Bora falar de coisa boa ou não? TechPix. Vamos falar da conferência da Nintendo. Mas, rapidinho, antes de ir pra Napoleão. E esse, os rumores aí do Bambam dublando é o Kratos. É verdade. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer, né? Mas foi genial. Assim, o vídeo... Eu vi o vídeo, muito bom. Vou deixar link no post e tal. Trapézio descendente, bodybuild, porra! O pessoal brasileiro é muito zoeira, né? O brasileiro tem que ser estudado, né? É. Enfim, né? Mas tá em 9 mil, mas é claro, claro que isso não vai acontecer. É óbvio que não, mas valeu a iniciativa, valeu pelo Rue, né? Uhum. Valeu pelo Rue. Enfim, vamos falar da conferência da Nintendo? Eu já vou falar, hein, que foi muito foi uma bosta. Não teve conferência. Não teve conferência. É. Primeiro, eu vamos lá. Não tô nem aí pra conferência, Nintendo. Uma coisa que eles mostraram, o trailer de Legend of Zelda, bonito, beleza. A gente não vai negar isso, né? Foi um shell sharing honesto. Eu diria gráfico de Play 2. Não. Gráfico de Play 8 tá no mesmo nível, meu amigo. Acho que ele faz o que o Nintendo Wii U pode fazer. É. Vai fazer um gráfico de Play 3 de primeira fase. Enfim. Mas tá massa, cara. Tá massa. Não vale comprar console, eu acho que isso não vale. Ah, mas ele vai lançar pro NX também, né? Vamos ver. É, mas já falaram que não vai ter mudança. É, tipo o Twilight Princess, mesma coisa. Só que quem vai comprar o Wii U agora, né? Mas o Twilight Princess de Wii tá muito mais bonito que esse, cara. Não tá. Tá, cara. Não. Achei muito mais. Tá muito mais agradável pra mim. Alguém não gosta de cel shading aqui. Não é porque eu gosto. É porque assim, eu acho. Só que você olha e acha feio. Não, porque assim, aquele visual de trás do Zelda, desse novo Zelda, tá lindo pra caramba. Mas eu acho que o Zelda cartunesco não combinou com, tipo, com aquele cenário de fundo e tal. Acho que ficou muito deslocado. Não sei. Eu curti, só que, bom, eu não posso dizer que eu ligue tanto pra Zelda. É, nem eu, tipo, eu não sou um fã. Quem deveria estar aqui é a Laura, né? Que deveria estar falando disso, mas... Uhum. Eu não sou um fã de Zelda, mas, tipo, o jogo não me fez comprar um Wii U, e não vai ser hoje que eu vou comprar o NX, desculpa. Ah, cara, podia ser o melhor jogo. Você vai comprar o Wii U quando parou de produzir? É meio foda, né? É, isso é foda, porque no momento que eles falam que não vai ter diferença nenhuma do Wii U pra versão do Wii U pro NX, fica muito esquisito, porque, tipo, porra, sério mesmo? Você vai me falar que é o maior... A maior franquia da Nintendo não vai ser não vai ser exclusiva da próximo console da Nintendo, que eles nem sequer falaram, né? Exato. Vai lançar esse ano, não vai? Não, tá pra primeiro semestre do ano que vem. Primeiro semestre do ano que vem. E nada, a gente não sabe esperar nada do NX. Eu digo isso porque teve. A gente nem sabe o que ele é, né? Esse lance de ser híbrido, né? Não sei. Quem sabe, é tipo. Ok, a Nintendo tá naquele mundinho dela onde foda-se as third parties, só vamos ligar pros nossos, né, pras nossas first parties. Não, nem foda-se, né, eles fizeram a besteira primeiro, aí as third parties disseram foda-se Nintendo e não tem o que fazer. E aí qual foi o meu grande problema com essa, entre aspas, conferência? Nós teve trailer de Zelda, beleza, ok, legal, bacana. Depois teve Pokémon. Ninguém liga. Desculpa. Ninguém quer saber de Sim. Pokémon. Ninguém sabe, porque já saiu o trailer do Pokémon. Ninguém quer saber mais Pokémon X, Pokémon Y. Nome tipo, de... Pokémon é Pokémon. Você não precisa explicar pra gente como que se joga Pokémon. Exatamente. Você não precisa ficar 40 minutos de gameplay de Pokémon. E mais 40 minutos de gameplay de Zelda. Só que a gente tem que lembrar que aquilo ali era o stream contínuo do dia inteiro, que eles ficavam entrevistando os desenvolvedores e falando as pequenas diferenças. Que... Não era uma conferência. Sim, mas só que é grande, assim, na agenda da E3 tinha um horário tipo de conferência, assim, sabe? Falando isso, nem a EA foi na E3, né? Tecnicamente. É, foi um evento. Um evento à parte, exclusivo parte, né? Deles. Mas isso só mostra como E3 para as empresas estão muito. Tá muito assim. Tipo, estão ligando foda-se, né? Praticamente. Sabe? Tá perdendo a força. Tá perdendo a força. Faz tempo, né? PlayStation não tá mais com aquela tanta força, entre aspas. Eles estão muito mais focando naquele evento delas, né? Tem muitos eventos aí, tem tantas PACs também. É, o próprio Paris Game Show tá muito mais forte que E3, eu diria, hoje em dia. Mais forte, eu não sei, né? As coisas mais bombásticas costumam estar ainda na E3. Eu que é o maior, onde mais, tem mais visibilidade. É, pra jogos japoneses, por exemplo, o Tokyo Game Show é o grande nome, né, pra... Ah, com pra certeza. Mas, tanto porque eu tô esperando o Persona 5 no ocidente. É. Enfim, né, ficou muito assim, tipo... Aí o gameplay do Zelda, vamos falar do gameplay, vocês gostaram? Olha, agora mecânica de loot, né, ele tá mais RPG, ele tá ele pegou de mais tudo Survivor... Um... Ele tá de tudo um pouco, né? Mundo aberto, gigante. É, eu acho que a novidade foi essa do mundo aberto, né? Foi... eu acho que eles estão... É legal. É, eu acho que eles pegaram que, tipo, o que o Tomb Raider, o que aconteceu com o Tomb Raider, por exemplo. É, eles fizeram, o Uncharted pegou coisa do Tomb Raider e o Tomb Raider pegou coisa dele depois. Acho que foi o que aconteceu com o Zelda. Depois do Zelda Ocarina, a Link to the Past, vai, Link to the Past que tem esse mundo abertão, né? É. Depois do... Bom, o primeiro já era, né? O primeiro já era, mas o A Link to the Past, vai, que foi o que bombou. Assim. Sim. O A Link to the Past pegou muita evolução e tal, e muitas outras pegaram, e depois ficou aquela coisa do mais do mesmo, né? É, o Ocarina of Time também melhorou o sistema de combate, essas coisas. Revolucionou e tal, e aí eles pegaram o que revolucionou por parte deles, eles pegaram pra eles. O que eu acho ok. Eu acho ok, não é um jogo que eu acho que vai revolucionar, nem nada do tipo. É. Não tá reinventando roda nenhuma. É, exatamente. E por mais que as pessoas falem, foi o jogo mais falado do D3 e tal, mas é Zelda, né, gente? Zelda, acho que a franquia mais lucrativa dos videogames é Zelda. Não, Pokémon tá aí. É, Pokémon, vai. Pokémon e Zelda, essas mais, assim... Mario, acho que dá bem mais também. Mario Kart. Exatamente. Mas, sabe, porra... Falar que, tipo, a E3 ganhou porque foi o jogo mais falado do ano. Não, né, pô, é Zelda. As pessoas vão falar querendo bem ou mal, né, do jogo. É assim, não dá pra falar que ganhou a E3 de qualquer jeito. Não tem como. É um jogo que eles já tinham anunciado que eles iam mostrar só Zelda. Desde 2013, eu acho. Se pá, é. É, porque teve um vídeo que mostrou, entre aspas, do downgrade, né, do jogo, desse novo Zelda, né. Teve um trailer que aconteceu, que ele pegou muito lado do Skyward Sword lá e do Twilight, né? O estilo não, gráfico. Era uma tech demo. Era uma tech demo, que eu gostaria muito de ver esse novo Zelda com aqueles Unreal 4, sabe? Que as pessoas fazem, sabe? Então, tava legal mesmo, só que... Acho que seria muito mais interessante, muito mais... No momento que você colocou o mundo aberto, né? É, aí, seria muito mais interessante, muito mais... sei lá, chamativo, né, pra grande massa, né, porque Nintendo só vai comprar o jogo, querendo ou não. Então, mas acho que não, a Nintendo já sabe, faz tempo que ela não pode ficar com gráfico, ela não pode tentar forçar nos gráficos, porque não é isso que vai vender, tem como. Não vai vender porque o console dela não tem, né, como fazer. Então, o console dela já não vende, não vai ser mostrando gráfico bom que vai vender agora. Vai gastar dinheiro à toa. E não vai vender quase nada. É melhor ter mais jogabilidade, mais conteúdo do que ficar forçado. Mas eu acho que eles deveriam ter esperado esse novo Zelda pra um NX, sabe? Acho que não deveria ter esperado pra esse Wii U. Que o lance de ter prometido, né? Ficar toda hora falando, olha, vai ter. É, e tal. E aí mostrou, fez a promessa, meu amigo, eu tenho que cumprir. É tipo o tchau, eles dando tchau. É. Ó, só pra vocês terem uma ideia, esse Breath of the Wind aí tá desde 2013 no planejamento. Então. Aquela tech demo, ele tava muito, assim... Eu vou mostrar o link aqui pra vocês darem uma olhada. Essa tech demo, ele tá muito... Tá uma coisa que o Wii U acho que não suportaria, né? Por isso que é tech demo, né? Bom, tecnicamente suporta, mas... É, o Wii suportava, né? O Twilight Princess, né? Ah, o Wii é a mesma coisa que o GameCube. É. Um sensor de movimento. Então, sei lá... É muito. É foda. Eu esperava um Zelda pro NX e. Não vai ser agora que eu vou comprar um Wii U e muito mais NX. Né? Acho que as pessoas. Vai que ser vão... o próximo portátil, essas coisas. É isso. Essa não sai pra 3DS, não, pro New 3DS também. Que a Nintendo é cheia dessa, né? Vamos matar pra console. Vamos lançar o jogo o grande lançamento do Wii U pro 3DS. Né? Assim a gente sabe que pelo menos em um lugar vai vender, né? Sim. É. Mas vamos ver, eu acho que vai vender, isso não tem como, mas God of the Year acho que não pega não. Game do ano não pega, tanto porque tem o O Horizon tem o Resident Evil também, né? Não sei. Não sei. Vamos ver. Mas vamos lá, o que vocês esperavam que ia acontecer nessa E3 que não aconteceu? O que eu esperava? Bom, vamos começar por você, que eu sei que você tava esperando The Last of Us 2. Eu tava esperando muito The Last of Us 2. Eu também tava esperando isso. Eu tava esperando que fechasse, cara. Gente, eu até prefiro que demore mais. Porque, eu também, eu acho que quando demora, quer dizer que eles estão sendo cuidadosos. Sabe como foi idiota que é, sabe? E, tipo, não tá nem próximo, porque se Days Gone vai ficar pro ano que vem ou talvez pra 2018, eles são tão parecidos que não dá pra lançar perto do... então, a gente já sabe que já tem desenvolvimento. Exato, tal. Last of Us 2 vai acontecer, porque o Nolan North já falou que tá dublando a personagem lá, já deu com a Liga dos Dentes, que é o dublador do Drake. Eu acho que vai, eles vão deixar pro ano que vem, sabe? Vai ter ano que vem. Se pá. Talvez não. Talvez um teaser como aconteceu com Uncharted pra lançar e pra mostrar na E3 de 2018. Aham. Mostrando agora o PS4 New. Não, mas eu esperava pelo menos um DLC do Uncharted 4 com a aventura do Sam com o... Mas vai vir um, não vai? Não sei, eles estão prometendo, né? Então, deve vir. De história, né? Vai ser o primeiro do Uncharted de ter um DLC de história. Já falaram que foi anunciado, né? Que vai ser um DLC. Eu esperava que eles já lançassem já. Ei, calma, cara, calma. Lançassem pro... Lançou lançar, o jogo, atrasou. Não, lançaram lançar pro começo do ano que vem, ó. Não sei. Vamos ver. Mas ok, e o Red Dead 2, né? Por que não? Sonhar custa muito. Agora vamos esperar a experience aí. Até o final do ano deve aparecer. Eu esperava ano que vem. Por parte da Nintendo, eu esperava alguma coisa do NX, mas não teve porra nenhuma do NX, então caguei pro NX agora. Eles falaram que não ia ter e cumpriram. Eles cagaram. Eles falaram que vai acontecer, mas não falou nome. Não... Eles falaram que ia ser o console mais potente da geração e tal. E agora a Nintendo tá nessa. Ela tem que lançar ano que vem mesmo, porque senão o Scorpion tá aí e aí? Vai ficar na sombra. Vai ficar na zona do Scorpion. Enfim, vamos lá, Christopher, o que você esperava dessa E3 e não aconteceu? Deixa eu ver. Eu até esperava um pouco de Kingdom Hearts 3, mas. Eu também, mas a Square cagou. A Square cagou pra Kingdom Hearts. Bom, o jogo tá com muito problema de desenvolvimento, né? Eles começaram fazendo na engine deles, depois de jogar tudo fora. Não, vamos fazer na Unreal 4 mesmo, que é aqui que dá certo. Mas eles só mostraram um 2.8 que tá bonito pra caramba. Eu esperava eles mostrando tudo pra PS4, né, também, em algum momento. Em uma das conferências whatever que a Square fez, o cara falou, a gente só vai fazer se as pessoas pedirem. Que fã não quer? E vai acontecer, gente. Vai sair um Kingdom Hearts 2.9 pro PS4. Então, pra quem não tem, pra quem tem PS4, espera. Porque o 2.8 vai ser pro PS3, né? Sim, então, ainda. Então, beleza. E tá bonito pra caramba, hein? Puta que pariu. A missão da Aqua tá linda pra caralho. Kingdom Hearts. Eu vou comprar ainda um 1.5, 2.5 ainda pra jogar. Eu comprei um deles, o primeiro, o 2.5, acho. Eu comprei. Tô precisando. Não joguei. Tô precisando. Enfim, né? E você, Ana? Como a gente já falou, né? Eu tava esperando The Last of Us. Ela tava ansiosa pra ver se iam lançar mesmo. E o Red Dead. Mas fazer o quê? Eu entendo porque aconteceu isso, porque eles não lançaram. Por causa do que aconteceu, mas é isso aí. Era esses dois que eu tava esperando. Eu tava esperando também, esqueci um anúncio, sei lá, de lançamento simultâneo do Persona 5 do Ocidente com o Oriente. Mas vai acontecer. 3 não liga pra. Eles só mostraram só o Igor de relance, assim, no final. Mas vai vir, não vai vir junto. Mas eu esperava ver junto, cara. Mas faz o quê, né? Enfim, vamos lá. Vai lançar pro PS3 ainda? O quê? O Persona 5? Vai sair pra PS3? Que antes ele tava ainda pra PS3. Ele foi anunciado pra PS3, depois ficou pra PS3, PS4 e não sei. Não sei, eu acho que agora vai ser só PS4. Acho. Lembrar que o Persona 4 acho que lançou 2007, 2008 pro PS2. Sim. E ainda tá bonito, hein? Tá, é, não, tá... Gráfico de PS2, quando bem contido, tá de boa. Melhor que o novo Zelda, fala mesmo. Tudo pra você é melhor que o novo Zelda. Não, o Persona 4 tá mais bonito. Não tá, não, não é pra tanto. É. Eu gosto de zoar, eu gosto de meter o Rue. Eu gosto de colocar lenha na fogueira, meu amigo. É, mas eu tô esperando, tô esperando. Se sair pra PS3, melhor ainda. Vai sair, ó, vai sair no PS3 também, tá beleza. Pois é. Vou comprar pro PS3 e PS4, quem sabe um dia. Enfim, acho que não tem como, né? Melhor conferência do ano é Sony. É. Alguém ousa em dizer que foi da Nintendo? A Laura. A Laura Cepal, né? Laura Cepal. Né? Vamos dar as notas. Vamos dar as notas pras principais? Vamos lá, nota de 0 a 10 pra da Nintendo, Microsoft e Sony. Por que a gente tem que dar nota pra da Nintendo? Porque sim, cara. É pra não descartar, coitada. É melhor ela ser descartada do que ser levada a sério nessa. É legal pra dar view, o Nintendista adora ouvir gente falar mal da Nintendo. Uhum. É. Tem que dar view, tem que dar audiência. Começa com o título do podcast: a Nintendo ganhou essa E3? É, vamos falar. A E3 2016 é da Nintendo? É, Nintendo 10 de 10. É. Vai lá. Vamos começar com o Christopher, vai lá, Christopher. Tá, beleza. Pra Sony, eu já dou um 9. Achei muito bacana esse ano. Muito boa mesmo. Fui bastante surpreendido. Por que não 10? Porque sempre dá pra ser melhor. Sempre dá pra ser melhor. Tá bom, beleza. Vai lá. Um dia vai ter o Final Fantasy 7 ali, ano que vem. Final Fantasy 6, que a Square já falou que tá interessada, né? É, custa sonhar. Vai lá. Vai, da Microsoft e da Nintendo no final. Microsoft ficou no 7. Mostrou jogos legais, infelizmente com umas apresentações ruins. Tá falando aí do futuro, que vamos ver qual é. Já deixou claro que agora é a plataforma Microsoft no Xbox One. Exatamente. Então, acho que foi honesto até. Foi bacana. A Nintendo... Nintendo é... Nota Zelda, né? Vai lá, pelo Zelda e pelo Pokémon, vai. Vai lá. Pelo Pokémon eu vou tirar a nota, e aí? É, menos um. Vai lá, pelo Zelda, vai, pelo Zelda. Aquele Zelda legal, mas aqueles 40 minutos de Pokémon, vamos deixar no 4, que eu acho que já tá muito mais do que devia. Caraca, meu irmão. Que isso, coisa. 4 só pro Zelda, um jogo que vale 4 pontos, olha só. Vai lá, Ela. Pra Sony eu dou 9,5, ela arrebentou. Ela é muito boa. É só algumas reclamações. Algumas, né? Pouquinha, quase nada. Tipo que Kojima não... que errou o chão, mano. Errou o chão. Momento vergonha alheia, né? Mas era tudo bonitinho. Pra o cara errar, não, chega na hora errar. Não, teve alguns jogos que não mostrou data. Então, isso fica meio tipo assim. Será que vai ser igual um Uncharted de que falaram que ia sair numa data e atrasou? Então... Mas é que tá, eles estão mais... Melhor que não fale, então. É. Eles estão mais assim, tipo... Vamos fazer o seguinte, vamos deixar... Vamos fazer o seguinte, vamos deixar minha expectativa. Não vamos dar nada, nem nada. Acho que sabe. Certo. Mostrou sabe gameplay, né? Então, olha, ó. Aí. Só como é a gente é muito ansioso, né? A gente quer saber data, a gente quer coisa sólida. Que aí na E3 então, do ano que vem eles falam, lançou agora. De boa, gente. É. Vai lá, Ana. Microsoft? Eu dou 8. Eu gostei, pelo fato deles mostrarem um gameplay, tipo, não foi, não, meu Deus, gameplay, o cara jogava muito, não foi isso. Mas foi bacana eles mostrarem, e eu achei bem, bastante sólido, achei legal. Final Fantasy com certeza não jogava muito. É. Faltou treinamento, faltou uns grinds. O cara não treinou em casa. É. Vai lá, e a Nintendo, vai. Ah, Nintendo. Até desanima, né? Pra falar Nintendo. Putz, tem ela, né? Ai, meu Deus. Então, tipo, sabe, lá no coração, ser um pouquinho fã de Zelda. 10. Eu dou 5, na média. Tá bom. Dá pra passar. Não dá. Tá. Pra Sony eu vou dar 9 também, igual Christopher. Por que não 10? Por causa de uma coisa, eles chutaram meu saco com Crash no Skyrim. E, sabe, isso foi muito tipo. Puta que pariu, Crash! Foi pra deixar, a Activision não deixa, hein, gente? É dela. É, mas foi muito assim. porra, sério mesmo que você faz isso? Faz uma puta coisa do Crash andando junto com o cara lá na sombra e tal, bacana, e aí vai. Remaster. Tem promoção gameplay, né? É por isso. Não é nem pelo fato de faltar Red Dead e The Last of Us, porque a gente sabia que as chances eram poucas, né? Mas é mais por causa do Crash mesmo, que eu queria ver Crash, Remake, Remaster, sei lá. Remaster não, um gameplay pelo menos, né, do novo Crash. Né, que dá a entender que já tem desenvolvimento desde o Uncharted 4. Ah, senti falta também de um jogo da Sucker Punch. Eles estão meio quietos. É. Desde o DLC do Infamous. Verdade, né? Enfim, da Microsoft eu vou dar um 6. Que isso, rapaz? Porque por conteúdo foi bom, mas acho que... Ele tá ideia, com medo, ele não tá gostando. É... Essa ideia do Scorpion e tal... Não. Agora não, gente. Por favor. Não é agora. Daqui um ano e meio. É. Agora não, tá muito cedo. Esperar na voltar. Enfim, vamos lá. E a Nintendo? Pelos nintendistas. Se elas nintendistas, a gente abaixa a nota. Eu dou 3, cara. 3? Apesar do Zelda, ok, bacana. É que normalmente, quando a gente pensa em Zelda, a gente pensa em revolucionar e tal, né? Acho que na minha visão, eu sempre vejo isso. Quando eu vejo Zelda, eu quero algo que, sei lá, que... pulou da cabeça, né? Acho que Zelda não faz isso desde Ocarina of Time, cara. É, desde Ocarina of Time. 98. Desde 98, né? Quase 20 anos. Mas só pelo Zelda 3, porque 40 minutos de Pokémon não dá, mano. Não dá, me desculpa. Mostrar um long play de Zelda não dá, cara. Deixa só pro público. Não é uma coisa especial, né? Enfim. Grande vencedor não tem como não, né? Não tem. Não tem. Essas foram as principais, as outras também não foram lá grandes coisas. É, eu daria ano. Só um destaque pro Ubisoft com o South Park também, é só também. Aliás, o trailer do South Park é a melhor coisa da C3. É. Você viu o trailer pra falar isso? Não era fase 3? Não era fase 3? Vai lá DC Comics, vai lá, não tem mais nenhuma fase. Ai, ai. Mas enfim, né? Eu tava esperando alguma coisa de Metroid, alguma coisa assim, mas, né? Enfim, é isso, galera. A gente vai voltar, estamos aos poucos aí. Acabou minhas provas, tô de férias. Esse podcast já vai no ar nessa segunda-feira que vai. Né, eu vou ter que editar esse podcast. Acho que nem vai ter edição praticamente. Enfim, algum recado, Christopher? Tamo voltando aí, né? Tomara. Tamo aí aos poucos, né? Mais gravações. Ana, algum recado? Ana? Tchutchu, acho que ela não voltou, não. Ignorando a gente. Ignorando, só porque eu dei 3 pra Nintendo. Ok, então. Enfim, né? Até a próxima, né? Vamos falar até semana que vem, porque, né? Até daqui a 2 semanas. Pronto. I can't believe we fought a real troll. And you froze when I told you to kill it. I know, but he was staring right at me. How could I look him in the eyes and him. Kill him? I thought your mother taught you to hunt. She did, but I never had to kill anything. She always did that part. Then it is time for you to learn. Father, look! Wait for my mark. Relax. Do not think of it as an animal. It is simply a target. Clear your mind. Exhale and release. I got it. Good. No. Finish what you started. I can't. Now, you are ready. For what? A new beginning. PlayStation.